do bairro. Espalha aqui. Deixa pegar. Deixa tô bem, todo mundo tá bem. Back de Fortal não tem pra ninguém. Back de Fortal não tem pra ninguém. Por aqui tá tudo bem. Planta tem, sol tem. Tem de tudo também. Back de Fortal não tem pra ninguém. Back de Fortal não tem pra ninguém. Deixa não vai se desanimar. Liga pro Tuê que ele vai te salvar do bom. Aquele bar, que bom. Não é sorvete, mas tem gosto de banana com limão. Vou te trazer um cone, um red, um base. Usar um balão pra você se acabar. Vamos dar tchau pro drama. Hoje eu vim com a bolsa cheia de grama. Eu só queria saber se você é chapa.